Paz do Senhor. Hoje eu fui cortar cabelo lá no meu amigo Castro, um amigo, um irmão em Cristo. E enquanto ele cortava meu cabelo, eu reparava como ele tem experiência naquilo que ele faz. E a experiência traz autoridade. Eu não posso dar palpite nenhum, porque ele sabe o que faz. Eu não tenho experiência, não tenho autoridade. E também falávamos sobre educação de filhos. Tem filhos que, numa idade adulta, não podem tomar decisão nenhuma com autoridade porque não tiveram a experiência da disciplina. Por isso diz a Bíblia, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando velho, ele não vai se desviar dele. Mesmo que você ensine um caminho errado, quando velho, ele também não vai desviar, mas é necessário ensinar o caminho certo, que é Jesus. Tudo tem que começar cedo, porque lá na frente você não pode lembrar aquilo que você nunca aprendeu. Autoridade vem da experiência. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.